Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 6 da tarde, sabe o que que tá começando? Mais um Pretinho Básico! Aê! Que maravilha, até às 7 a gente vai no oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damiller, a moda está nas ruas. 1 milhão de pessoas pararam tudo que estão fazendo pra ouvir o Pretinho Básico agora, Marcos Piange. Um milhão e mais uma tu pessoa. Conquistou um novo ouvinte hoje? Novo ouvinte, uma nova ouvinte. Minha mãe tá ouvindo hoje. A gente podia tua mãe é ouvinte. Tua mãe já ouvia antes. É, mas ela parou de ouvir um tempo. Ah, achou bom. O programa muito bagaceiro. Muito baixo, né? Muito bagaceiro. Agora vamos ela fazer uma meta. Cada ouvinte do Pretinho tem que conquistar um novo ouvinte. Igual pastores de igreja. Boa, né? A sua meta, amigo ouvinte. Pede um real pra cada um, então. Não, vamos pedir um ouvinte. Tá, o que é? Qual é o prazo? Pus e agora? Amanhã. Não. Eu pensei nos 15 dias. 15 assim. Dias nós temos que estar com 2 milhões de ouvintes. Quem tu chamar pra. Tu tem que convencer que é bom. Tem que ouvir. A pessoa tem que se acostumar com as piadas do Potter. Então todo mundo. Então vamos botar um prazo de 3 anos. Não, 15 dias. Em 15 dias você tem que conquistar um novo ouvinte para o Pretinho Básico. Aí chegaremos a 2 milhões de ouvintes. Que beleza. Olha, equipe, que beleza. Que beleza. Será que tem como, velho? Vamos tentar. Olha, cara, eu já desconfio desse número de 1 milhão já. Não é desconfiável, Potter. É um número aferido pelos mais Schumblegans Institutos de Pesquisa. Deixa eu mandar um abraço pra todos os taxistas. Hoje mais de 3 taxistas, olha, 4. O taxista é um bom amigo nessa campanha, cara. O taxista ficando com o Pretinho ligado. Todos eles apaixonados cara por vocês, viu? Muitos também, fãs do Pretinho Básico. Deixa eu apresentar aqui, abraço o Potter tá aqui. E aí, eu tô aqui, boa tarde, gente. O Marcos Pianges tá aqui. Vamos pedir pro Santana mandar um abraço pros taxistas também. É, o Santana é adorado. O Santana não tá aí. O Gagê tá aqui. Opa, e aí, beleza? Tudo certo. Everton Cunha tá aqui. Tô bem. Davi Coimbra não está aqui porque foi tá na praia? Não, o Davi tá plugado. Uma febre ou pegou o Davi Coimbra está com o termômetro em alta nesse final de tarde, segunda-feira. Isso não é bom, hein? Essas febres assim. Davi Coimbra está com o mês de fevereiro, não é bom para Davi Coimbra. É verdade. Está com o termômetro naquele lugar. É que o Davi, no sovaco, na baixo da língua, né? É que o Davi passou uma semana no litoral norte, né? Bem tranquilão, escrevendo ali umas linhas pra 0 hora. Aí sabe como é que é, né, cara? Aí chegou o mês de fevereiro, veio ali a conta, né? Caiu a casa, né? Caiu a casa. É. O Arthur Gubert está aí, ó, viu? Ele é estagiário do Pretinho, nos tá ajuda. Tá com febre, Arthur? Tá com febre? Bem, aí, não. Tá. Mas se precisar de um termômetro aí, o Potter pode... Tu é bicha, cara? Não. O Arthur? Bi, ele é bi? Não, bi. Não, não, bi. Não, dois. Não também. Mas pode ser tri. Aliás, essa Libertadores América tem 4 clubes brasileiros que podem ser tricampeões. O Grêmio, o Inter, o Santos e o Cruzeiro. E o Cruzeiro. O Fluminense, se ganhar, vence pela primeira vez. E o Corinthians é o Sul. No Rio Grande do Sul, todo mundo é bi, né? Todo mundo é bi. Ele adora. Vamos para os destaques do Clique RBS. A partir de amanhã, o valor dos pedágios da BR-101 entre Garuva e Palhoça, em Santa Catarina, vai aumentar. Tarifa básica passa de 1,20 para 1,40. Everton Cunha, por exemplo, já não anda mais pela BR-101. É verdade. Vai pagar 1,40 o pedágio? Não, de jeito nenhum. O Everton vai fazer aquele... É um desvio que tem uns 60 quilômetros, mais ou menos, por bem estrada de chão batido, né? Estão criando. Para não pagar. Estão criando esse personagem que é irreal do Everton Cunha. O que é? Do pão duro. Mas é verdade. Quando eu passei Natal com ele comprou um presente para mim na casa dele. Olha, é mesmo? Tá. E que foi? Qual é o que foi? Uma roupa, uma camiseta. Uma roupa, aquela que ele ganhou aqui, né? Ganhado, não, ganhou aqui, não, camiseta de sair. Cara. Foi etiqueta. Camiseta de sair é uma camisa bonita. Camisa polo. Cara, é isso aí. Camisa da Ultraman. Encanou-se contra a camiseta por 10 pila, muito bacana. Olha aí, viu? Olha, de sair. Cara. Não, mas veio com preço, era R$29,90. Por que tu gastou tanto numa camiseta assim, cara? A do Potter? É. Nós fizemos uma vaquinha na família. Ó, gente, casa, o Potter veio passar casa... o Natal com a gente aí, vão dar um presente legal pra ele. E aí, velho, sobrou uma camiseta do ano passado. Aí gastaram 10 pilas. São 74 pessoas na família, cada um. Aí nós fizemos racha pra comprar a camisa de 10 pilas. Bem. Aí ficou bem pra cada um. A camisa dos acústicos e valvulados aqui que tu ganhou, aquela... que eu sei. Sim, eu sei. Ela é bonita. Eu não. Eu sou um homem que gosta de dar presentes caros. Eu gosto de dar presente caro. O que, qual foi o último presente caro que tu deu, Bota? Marcos Pianges. Toda a caixa do Woody Allen. Mais a caixa do especial do Miles Davis. Eu não tinha ganhado nada da minha família, nada. Ah, zero. É verdade, aquele episódio. Presente zero. O Natal do Pianges foi presente zero. Nem a minha mãe, secreto. Nem a minha irmã, nem meu tio, nem a minha mulher, nem a minha filha. Mas eles estão certos. Ninguém me deu um presente. E no Amigo Secreto eu tirei o Porã e dei a caixa do Tim Maia pro Porã. Eu desconfio de pessoas que dão presentes caros. Porra, cara, eu comprar não amizade. Gosto desse negócio. E outra, eu não gosto muito de pessoas... Pô, te dei um uísque hoje. Cara. Pois é, não, calma. Eu não gosto muito de pessoas que te dão presentes assim que tu fica na dúvida. Por que que tá ganhando fora de época um presente desse? É. Porque caridade tu faz para pessoas que precisam. E bondade não se compra. Isso eu nunca fiz. Por exemplo, pro Pianges foi de Natal. E pro Porã foi de Amigo Secreto. É que fora de época quem dá presente é o marido. Marido que trai, né? O marido trai e chega com bom presente. Agora, depois que eu dei a camisa do São Lourenço de Almagro pro Potter, ele não usa nem pra dormir, eu nunca mais vou. É que eu estraguei a camisa do Cagê, vou falar a verdade aqui, nunca saiu mais. O número. É isso aí, pessoal, vamos aproveitar. Tá só o número zero. Vamos botar os rancores pra fora hoje. Alguém mais tem alguma coisa? Prefeitura de Torres iniciou hoje a construção da nova Orla da Prainha. A primeira etapa do trabalho envolve a construção de um novo calçadão, uma nova ciclovia e um novo asfaltamento. A intervenção integra o projeto Orla, que procura construir um novo conceito de avenida beira-mar em Torres. Aonde que é a prainha mesmo? A prainha é a mais movimentada. Não, ela é grande. É a praia grande. Aquela é praiona. A praia grande, eu acho que Prainha, Praia Grande e Guarita, né? É, eu acho que sim. É, isso aí, acho que é entre a Grande e a Guarita. É, Moles, a Prainha, Praia Grande e a Guarita, isso aí. Um dos jovens desaparecidos no sítio da família Lima foi localizado no início da tarde dessa segunda-feira pelos bombeiros. O corpo do Breitner Bortoluzzi Bender, de 21 anos, foi encontrado a cerca de 2 quilômetros do ponto de onde foi arrastado pela correnteza. O Breitner era estudante de Direito da Universidade de Caxias do Sul. E as buscas pela outra adolescente desaparecida, estudante de Publicidade e Propaganda da UCS, a Cristiana Reis, de 20 anos, continuam. Aí, assim que deu a notícia que o corpo do Breitner foi localizado, eu pensei na família da Cristiana. Porque agora ela, infelizmente, só está esperando tocar o telefone, né? Porque a esperança... Tomara que não. É, mas ainda pode acontecer um milagre, ainda há, né? Esperança. Enquanto repente... não tem a notícia, claro, não tem, né, lógico. Claro. Cara, mas quem viu as imagens no jornal do almoço hoje, a violência que foi o que aconteceu lá. Enxurrada, né? Tipo assim, tem um freezer, aqueles verticais, sabe? O freezer tava no meio do mato, cara. Sabe? É. No meio do mato, tipo assim, ó, o rio tá lá embaixo e o freezer tava 20 metros pra cima. Só pra ter uma ideia do que aconteceu, né, no sítio. Cara, e é bonito aquele lugar. Várias vezes eu já fui lá. Claro, cara. Cara, é muito legal. É muito legal. Fui lá, cara. Vai, em Dois paga? Irmãos. Sim, é um agora tem lazer, que pagar. Um sítio de lazer. Mas eu fui lá há bastante tempo, quando na época que não tinha que pagar. Não tinha que pagar. E algumas pessoas que só que sabiam e tal... Então tu é íntimo da família Lima, não, né? Não, mas é que era, eu acho que nem era deles. Depois que eles compraram, que eles começaram a pagar. Daí eles montaram um lugarzinho, uma estrutura, né? Uma estrutura. E é muito legal, cara. Tem umas cachoeirinhas assim, cara, toma banho. É no pé da serra, né? É no pé da serra. Tem dois irmãos ali, né? É picada café, isso, eu acho. Tem um monte de cachoeira e tal. Isso, mas infelizmente a tragédia tá aí. Por isso que eu não gosto de ir pro meio do mato, cara. É mais seguro aqui, né? Eu tenho parede, azulejo, ar-condicionado. Parede, tem parede. Não acontece nada comigo. Mas tu pensava. Não vou lá pra cachoeira, entendeu? Não vou pra cachoeira. Tô bem aqui. Detalhe, tu lembra como é que tava o sábado, cara? O sábado tava um calor insuportável. Um baita de um céu azul. Calorão, e daqui a pouco fechou o tempo, que é uma tempestade nessa região aí. E aí aconteceu essa tragédia. A gente lamenta muito. Foi que loucura, né? Na semana passada foi aquela história da Marquise, que caiu na pessoa, nós ainda comentamos aqui. Aí surgiu o assunto de relembrar aquele que outro coisa, corredor, né? Agora essa da água toda pegando ali, rapaziada. Né, gente? A vida é assim, cara. É muito forte, né? Eu lembro que uma vez eu fui tomar banho de rio em Alegrete e um guri morreu afogado a uns 10 metros. Manuel Viana, que é uma cidadezinha perto do Alegrete. É, sabe que se morre o cara muito morreu afogado em rio, longe de salva-vidas, tudo. Não, né? Muito mais. Esses dias a gente fez uma matéria, eu e o Ícone Patrola, com os bombeiros, não é bombeiros, na verdade, os policiais. Sim. Bombeiros que acham os corpos depois, que uma merda. Nossa, cara. Não, mas os caras são uns lutadores, inacreditável, porque a água de rio é muito baixa. marrenta, não, né, são cara? Os homens. Como é que você tem ideia, assim? Vamos são homens os bombeiros. Não, mas eles salvam vidas, cara. Eles salvam um monte de vidas, sabe? E aí eles dizem que o perigo no Rio Grande do Sul é rio. Sim, agora existem mortes e mortes. É. Tá muito legal o papo, tá muito show o papo. É, leve, né? Tá leve, tá show, tá bom. É, vamos pular. Um filhote de baleia encalhou na praia em Laguna. Começou a temporada de encalhe de baleias, né? Tá, né? No litoral sul de Santa Catarina. Biólogos do projeto Baleia Franca estão no local estudando uma maneira de salvar o animal. Informações lá vem a novela. Preliminares dão conta que se trata de uma baleia da espécie cachalote, que não é muito comum no litoral catarinense. É verdade, lá tem a baleia franca. A cachalote é aquela quadrada, né? Aquela quadradinha, assim. É, ela dá exatamente do outro lado da América, no Pacífico. O que que essa cachalote estava fazendo no Atlântico, ninguém sabe. Ela foi pular uma cerca, veio comer veio pegar uma franca aqui e se encalhou lá. As de Santa Catarina são as melhores. As baleias de Santa Catarina são as melhores. Ela encalhou em Laguna, deve ter vindo pro Carnaval de Laguna. Mas o Carnaval de Laguna. E aí chegou mais cedo. O que tem de baleia no Carnaval de Laguna, cara? Que eu já peguei de baleia no Carnaval. Mentira. O que que tu achou das baleias do camarote do planeta, Bode? Não vi nenhuma. É seleção natural, se uma baleia... Agora a piranha eu vi. Se uma baleia é burra, ao ponto de encalhar, tem que deixar morrer mesmo esse bicho. Por quê, aí, cara? Porque é burro, porque encalhou, baleia inteligente não encalha. Não, mas a culpa é do homem. Opa! É o homem que deixa encalhar, né? São 6:11, KG! Pratos do dia! Platos do dia no Pretinho Básico com KG. Tá bem, Cidão? Estou ótimo. Vou alinhar umas coisas com o piano. 11:21, Maria Flor troca carinhos e deixa a praia abraçada com o rapaz. Maravilhosa. O rapaz é lindo também. É mesmo? Maravilhosa. Talvez o grande ator da nova geração. Segunda-feira começam mais tarde os Platos do Dia. É 11 verdade, horas. Pessoal, é que amanhã de segunda-feira é uma manhã preguiçosa, né? Nem os artistas saem cedo de casa. Meio-dia e 1, Samara Felipe almoça com o ex-Leandrinho. Maravilhosa. Sabe quem é o Leandrinho? Cara do vôlei, do basquete. Ah, tá. Leandrinho. Nego Alto. Talvez o grande jogador da sua geração. E ele, o Leandrinho, ele tem um filho com a Samara. Mas é esse. Acho que é uma. Não... Última vez que eu vi um jogo de basquete brasileiro foi o Carioquinha jogava. Nossa. E o Leandrinho tem 2 metros de altura, a Samara tem 1,50m. 13:39, Cláudia Abreu curte praia com o marido e a filha. Mas na horizontal, Potter, os umbigos se encontram. Qual Cláudia Abreu? Cláudia Abreu, maravilhosa, loira, anos rebelde. Nós já pulamos. Ah, ela mesmo. Maravilhosa, talvez a grande atriz da sua geração. É que tu não percebeu a diferença de altura ainda, Neila, da Samara com o Leandrinho. É, que passou despercebido. 50 centímetros de altura. Tu imagina? Preconceituosos. Gostam de falar bagaceirice, vocês. Não. A mim não interessa esse papo. Ela fica girando. A gente... Bom, melhor não, né? 14:04, namorada de Felipe Dillon prova fantasia de carnaval. A gente conheceu e ela no pediu, planeta, né? Ela pediu pra tirar foto com a... Uma com cara Kaua, de gente boa, assim. Quem? Com olho verde, cara, sabe? E saiu, inclusive, foi eleita a musa da contracapa do Roger. É a musa do verão, musa do verão do Felipe Dillon. É a musa do verão, calor no coração, curtindo... Eu vou falar, é uma cara de churanha, cara. Lembra? É churanha. Não tem. Caça-níquel. Vou falar, é churanha. Mas que níquel tem? Falei, pronto, botei pra fora. 15:09, aos 43 anos, Pamela Anderson posa nua pra Playboy italiana. O modelo italiano que acabaram de inventar. Aliás, uma salva de palmas pro primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que tá cada vez melhor, né? Não, KG, não vamos compactuar com essa atitude machista. Não. Foi eu sozinho. Preconceituoso, machista. O aplauso do KG só foi porque ele teve um relacionamento com uma menor. Só não, isso que o KG aplaudiu. Mulheres do mundo inteiro. As mulheres italianas estão. Mulheres do mundo inteiro estão protestando. E vem o KG nesse programa. Péssimo! O nome disso é pedofilia. Muito obrigado. Criminoso! Eu acho que tá mal informado, cara. Sempre junto, né? Carlos, estás mal informado. Muito bom. Potter é teu amigo, cara. Muito bom. Não, todos vocês são meu amigo. Ah, eu também. Eu fiquei quieto aqui. 16:32, seguindo os Platos do Dias. 16:32. Gwyneth Paltrow exibe boa forma na praia do Caribe. Ela tá cantando agora, em todo lugar que ela vai, né? Mas ela canta já, né? Essa mulher, ela namorava o Brad Pitt, depois ela saiu do Brad Pitt pro Chris Martin. Não, o marido dela canta, não. Não, ela tem aqui. É, o Chris Martin, do Coldplay, né? Tem uma versão que ela canta aqui. Não põe, é horrível essa música. Não, as gurias gostam. De qual mulher? As gurias adoram, cara. Não. É, Gwyneth Paltrow com o Rio Lewis. Aí, pode crer. Rio Lewis e The News. É, só o Rio Lewis. Os News não vieram. Ele é bem brega. Música de mulher. Boa batida, hein? Boa batida. Olha como tá bonita a voz dela. Essa música... É o som do Cheryl. Essa música é do Smokey Robinson. Aí foi regravada pro filme Do It. É isso aí, que ela canta no filme. Ela canta, é atriz e canta. O Hugh Lewis, ele sempre foi o mesmo desde criança, né? Ó, ela. Só ela é Led Zeppelin? Não, é Gwyneth Paltrow. Ela canta bem, ela canta. Essa música é você... Acabamos de falar, amor. Nesse mesmo programa que eu tava procurando a música. Nessa mesma edição. Perdemos o refrão. Puta merda. Muito legal. Uma pegada David Gilmour, Pink Floyd, assim, né? Aí. Ai, que amor! Essa música é pra você que tá sozinha no seu carro agora. Essa tem endereço. Essa aí é o som da Xante. A Xante com a dor. A Xante. É isso aí, Gwyneth. Tá bom, já. Qual é a original dessa aí? Se liga aí. A original é essa daqui, ó. Bota a original aí. Essa batida é legal. Bate demais. Em 1974, essa batida foi usada num vinil clássico dos anos 70, em 22 de maio de 2004. Foi lançado. Isso aí é o famoso, quem é que canta aí? Então tu pede pro Rolinho dar uma volta. Vai dar uma banda, Magrão. Muito legal esse som. Demais. 1974. É demais essa música, cara. Um legal pra transar. Tá, então troca na manchete, bota ele aí. Muito legal. Tá, vou botar. Smokey Robinson exibe boa forma em Praia do Caribe. Acho brabo, cara. Imagina. 17h51, Daniela Saraíba passeia com a filha em Ipanema. Pedófilo. A Daniela Saraíba tem filha? Olha, ela tá passeando com a filha em Ipanema. Ah, pode ser sobrinho, né? Não, o que te interessa, que é filha da Daniela Saraíba? Pedófilo. E agora, questão de 5. 10. 5. 5. 5. Agora, então. 5 minutinhos atrás. Tá acontecendo, né? Dependendo do que seja. 6 e 12. Não, mais do que isso. Bota o gerúndio na manchete, então. 5 minutos atrás. Vai ser bom. Luísa Brunet está mostrando boa forma na praia de Ipanema, no mesmo lugar lá onde a Daniela Saraíba está passeando com o filho. Sim. Tá tudo acontecendo lá na praia de Ipanema, guri. Muito legal, Ipanema. Ipanema tá cada vez pior, viu? Tá cada vez pior, Ipanema. Como assim? Tá decaindo, Ipanema. Como assim, guri? Tá decaindo. Leblon agora, né? O grande lance é o Leblon. E a Praia Vermelha tá bombando. Ilha Bela não é legal, não, não é legal. Não, não. Bom é Belfort Roxo, novo ponte do Rio de Janeiro. Muito legal. Belfort Roxo, convido todo mundo aí lá, inclusive. E das favelas, qual que é mais legal? Das favelas? Não conheço favelas. Não vou te cumprimentar. Qual das favelas? Não vou te cumprimentar. Vai daí. Não vou te cumprimentar, me perguntando. Antes eu ouvi do Rio Lewis. Tá bom, tem lá no show, né? Eu lembrei do Rio Lewis and the News, The Power of Love, aquela. É uma música que me dá uma agonia, cara. Eu ouço os primeiros acordes, eu troco na hora. Tem alguma música que dá agonia pra vocês? Qual música? The Power of... Bota aí. Poxa, mas isso aí... Tem alguma música que pra você dá na... Eu aquela assim... Eu não suporto essa música, cara. É muito estranho. Essa batida é muito legal. Eu tenho uma. Aquela do Van Halen, que todo mundo gosta. Bota aí, Maurício. Aquela que tem uma. Que tem um teclado medíocre. Jump. É Jump. Bota aí, é Jump. Nossa senhora, não sei como é que pode escutar essa merda. Operador de áudio. Van Halen é uma merda. Para, rapaz. Que isso, meu? Olha. Mas é muito ruim. Isso é muito ruim, cara. Olha o beat clássico, cara. Tem que fazer de tudo. Tem que fazer... Tem que fazer o vocal, essa merda. Olha, olha. Os caras difusou. Os caras difusou pra trás. Pro lado. Puxa o calcanhar. Isso. Leva. Dois. Isso. Esquerda. Dois. Direita. E dois. Aí. Isso. Vira. Ok. Muito tá legal. Passou. Coisa boa. Usou essa batida? Não tem nenhuma, velho. Não tem nenhuma, Bia. Blue Tree. Não tem nenhuma, Blue Tree. Não, eu tenho várias. Mas tem várias. Vai lembrar agora. Vou não, quero não, posso não. Vai daí, Everton, o que é que tem? Vamos acabar com o assunto dos dois pila, chega! Chega! os dois pila, refeição. Foi dito, né? Aqui, eu defendi dizendo que com dois pilas se come um pão com manteiga, tranquilo, e uma taça de café leite. Com leite. Café com leite. É. Para acabar com o assunto, manda um e-mail aqui, o Carlos Samuel do São Leopoldo, dizendo: podem sim deliciar um café da manhã por dois pila no bar e lancheria Castelo do Mercado Público em Porto Alegre. Aí está. Com dois pilas se toma uma taça de café, um pila com leite, mais 50 centavos um ovo frito e mais um cacetinho a 50 centavos. Tá brincando, cara? Eu? Com ovo frito? Não, tá aí, ó, dois pila. Aonde que é? Pita tem toda a razão com os valores. Mercado Público em Porto Alegre, na lancheria Castelo. Mas tô lá. Aí, ó. Não, o Pi vai morar lá. Né? Imagina todos café, leite, pão e ovo frito. Aí, eu tô falando, rapaz. Abraço do Carlos Samuel São Leopoldo, ele pede aqui um pouco. O óleo que frita o ovo deve estar novo. Mas beleza. Aí que é bom, cara. É o óleo saturado. Manda um. É bom, um gostinho, claro. Planejamento para o pessoal que conserta as escadas rolantes do metrô. Isso deve faltar. Plantão Bad News! Opa! Uma mulher agrediu seu marido com uma bola de sinuca em Santa Maria! Barbaridade! O caso teria ocorrido domingo, por volta das 8 da noite, segundo o registro policial, ela teria batido na cabeça do marido com uma bola de sinuca. Qual é o número da bola, Marcelo? 8. Bola pretinha ainda, pretinha. A mulher apresentaria sinais de embriaguez, hein? Ambos foram levados ao PA do patronato. Que é PA? O patronato. Medicados e liberados. O marido, CTG. O marido teria relatado que a mulher seguidamente bebe e o agride. Bebe e bate no marido. Será que não é posto de atendimento? Em Santa Maria. Santa Maria é uma mulher de 28 anos. O marido tem 47 anos e apanha da mulher. A mulher bebe, toma um trago e bate. 19 anos a menos que ele. 19 anos a menos e bate com uma bola de sinuca. Tem que voltar, né, amigo? Tem que voltar ao azar. Tá com 47 anos, consegue pegar uma pitel. Com 28 anos, tem que voltar algum azar. Que idade tu tem, Marcelo? Eu tenho 52 anos de serviço prestado para o jornalismo brasileiro. A tua esposa tem que idade, Marcelo? Minha esposa tem 84. Deu golpe do baú nela. Ah, entendi. Deu golpe do... É dona da emissora, é uma das donas. É bispa. É bispa. Tá aqui no Clique RBS, mano. Essa notícia a gente pegou. O Conrado Castro de Nova Palma mandou, é? Nova Palma. Você é a velha palma do Cajana. Te adoro, Nova Palma. E aí, Potter? Thiago Vasques manda pra gente aqui uma versão do DJ Hot. DJ Hot, Thiago Vasques se diz um imortal tricolor, ele manda uma versão pra gente aqui de Quero Não, Vou Não, com o Celso Rocha. Não, peraí, primeiro lê um e-mail de retratação aí, cara. Tem um e-mail de retratação aí de um ouvinte que ficou brabo com o que tu escreveu aí. Tu roubou, cara. Aí. Direito de resposta, insetos no freezer. Curti muito meu e-mail sobre congelar insetos ser mencionado no programa de hoje. Só preciso que o Potter se retrate, pois aquela vozinha e bichinha que ele fez não combina comigo. Exijo que ele repita a leitura. Dessa vez na voz de um gaúcho macho. Que é o que eu sou. Além de gremista, é claro. Eu sabia que tava escutando aqui. Saudações a todos. Grande programa. Quem manda pra gente é o www.maurogoulart.com. É o site. Tá aqui. O cara tem um site. Ele é fotógrafo. Ele é fotógrafo. Ele que bota os insetos no freezer. Cara, mal ou bem a gente voltou pra manipular no pretinho da UMA e no pretinho da SEA. Mal ou bem ele botou. Mas e o funk ali? Exijo. Não é funk, Maurício. Ah, desculpa. É, sei lá que é o nome dessa música. Tá. Quer que eu toque aqui? O que eu faço? Óbvio, tem que tocar aí pra ter a base musical. Qual é a música? A original do Quero Não, Vou Não. Ah, e aí? Maurício, só vai lá, Maurício. Abre lá pra Maurício os canais. Aí. DJ Sandro, oh, DJ Rote, o ex-semifinalista. Já tá escrito aqui. DJ Sandro, grande DJ Sandro, salve. Ó. Tu quer vencer? Quero não. Não quer por quê? Por nada não. Tu quer ganhar? Não, não. Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não, minha direção não deixa não. Vou ou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, meu treinador deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, direção não deixa não. Não vou não, não, não, não. Não, não, quero, não. Ah, não, não tem essa. É o instrumental, olha, olha a qualidade da guitarra. Oh, hey. É solo. Olha a qualidade da guitarra. Muito legal, essa batida foi usada em 1974. Naquele grande som de Marvin Gaye. Não tem amplificador. Ei, no campeonato? Vamos sair. Marca penal, o tio Fábio cobra lá. E aí? Fiquei aqui, só cabeça de vento. Vou não, quero não, posso não, treinador não deixa não. Posso não, posso não. Ô, oh, Ruth, vou não, quero não, posso não, meu treino não deixa não. Quero não, eu vou não. Muito legal. Quero não, te intervir, não deixa não. Não vou não, não vou não. O melhor é o comentário, muito legal. Não, tem mais seis partes. Seis partes? Não, instrumental, vamos ver. Tá bom, né? Vamos fazer a outra amanhã. Solo de bongô. Ei! Ah, não é agora. Agora é o sensacional solo de guitarra. Deixa a outra parte amanhã. A uma. Ei, temos dois times? E aí? Vamos arriscar? No portão 8 o bicho vai pegar. Tá ótimo. Quem és tu, és gauchão? Tu vai não. Quero não, quero não. Posso não, meu time não deixa não. Posso não, não, não. Tá doendo. Vou não, quero não, peço não. De me ver não deixa não. Quero não, quero não. Tá doendo. Vou não, quero não. Tá doendo. Tá piorando. Não vai não, quero não. Próxima reunião de conselho do Inter, o Potter vai fazer uma apresentação ao vivo lá pra galera. Estão criticando o trabalho do Thiago Bastos, que é imortal tricolor. É imortal tricolor. O melhor é o clipe, cara. É um gol atolado na areia. Olha quantas visitas que tem que o clipe. É isso? Como é que é o nome desse troço aí? Isso aí não quero. Cara, não. DJ quem é que quer? É um cara. DJ Sandro. Não, é um cara chamado Reginho. Não, mas quem fez o clipe foi aquela gurizada ali. Não, eles são os amigos do Reginho. Vitinho Produção. Tá, mas é o Reginho ou é o Sandro? Olha só, matéria na Zero Hora. Trabalhou com a Chante. Não, foi São Paulo. Cala a boca, guri. O nome do cara é um cara do Nordeste, de Pernambuco, chamado Reginho. Aí ele fez essa letra e fez a música e deu pra um cara chamado DJ Sandro. DJ Sandro, grande DJ. E aí o DJ Sandro fez um clipezinho com os amigos dele que tá lá, que tem, somando todas as versões que existem, mais de 40 milhões de visitas no YouTube. Que beleza. O melhor de tudo é a dancinha. A dancinha que eles inventaram. Já que a gente tá falando de futebol, o Cristiano Ronaldo, depois de destruir uma Ferrari Fiorano 599 GTB no valor de R$688 mil num acidente automobilístico. Essa daí não é completa. Ele foi detido por excesso de velocidade num Porsche Panamera preto avaliado em €200 mil. Nossa. Além desses dois, dessa Ferrari, desse Porsche, que aí já deu um milhão de reais pra baixo. Ele tem mais seis carros na garagem. Ele tem um Audi R8. Uma BMW M6. Tenho. Um Rolls Royce Phantom. Não tenho. Um Porsche Cayenne. Tenho. E ainda um Audi Q7. Mas o dilema do cara. Pão, né? O Cristiano Ronaldo acorda de manhã e vai lá e olha na garagem. Com qual desses carros? Como é que é o nome do primeiro carro que ele destruiu? Ele é Ferrari Fiorano. Ele é trabalhador. Como é o nome? Ferrari? Fiorano. Eu destruí uma Fiorino esses dias, faltou freio, que tava descendo a correr. E mais uma de carro aqui, a Beyoncé presenteou o Jay-Z, o marido dela. Nossa. Com um dos 150 Bugatti Veyron Grand Sports que existe no mundo. Custa R$7 milhões esse carro. E a Beyoncé deu de presente pro Jay-Z. Olha, e o Jay-Z também vai ficar indeciso, porque ele tem na garagem dele uma Ferrari F430 Spider. Fraca. Um Pagani Zonda Roadster. E ainda é esse Bugatti que a Beyoncé deu pra ele. Ontem eu vi a linha cara, de produção. É impressionante, né? Não é bem uma linha de produção, mas a produção de vários Rolls Royce. Que coisa inacreditável. Pra ter ideia, aquele friso lateral do Rolls Royce, né? Que a gente costuma ver, que é uma tirinha, um adesivo nos nossos carros. É feita à mão por um cara há mais de 20 anos na fábrica. Ele faz isso. E se esse cara se aposentar, enfim, aí é o filho dele. Ele traça do início ao fim na lateral do carro. É um artesanato, né? É absolutamente perfeita, cara. Ele traça? É um troço inacreditável. Ele que traça. Ele que traça tudo. Então deve ser o Miquel que faz. Isso em inglês é handmade, né? Impressionante. Cara, o acabamento do carro... Putz, não tem explicação, não é à toa que é uma aonde fortuna, que é a fábrica, qualquer meu? Carro desse que aonde tem. Que é a fábrica? Acho que é na Inglaterra, o Rolls Royce, né? É. Eu acho que é britânico, né? Britânico, Rolls Royce. Sim, É, guri. Vamos não... faturar! Vamos faturar, né? Ou falar em faturar, tu vendeu a tua moto? Não, não vendi a minha moto ainda. Eu não sei sexta, né? Pai. Passei o final de semana de folga. Ninguém quis comprar a tua moto. É uma Kaczynski, né? Não chegou e-mail. Mirage 250, não, chegou. Tá até no O Potter tweetou, né? Qual é teu e-mail pra vender a Kaczynski? Manda aí. Ah, interessados, pijama.show@atlantida.com.br. Já tá tocando o teu pijama.show@atlantida.com.br. É clá, sou Joinville, tô vendendo meu Uno. Gostaria que ele fosse anunciado no programa com maior audiência do sul do Brasil. É um Uno 2009, 22 mil quilômetros, vermelho, com vidros elétricos, trava elétrica, alarme, limpador e desembaçador traseiro e ar quente. Tudo original, revisões e trocas de óleo sempre feitas na Fiat. O carro tá impecável e tem mais 98 mil quilômetros de garantia de motor e caixa. Valor R$20 mil. Contato pelo e-mail danielbonifacio@terra.com.br. Maurício, um beijo. Oi. Um abraço pro cara que tá no ônibus direto de Cachoeirinha, de regata branca e bermuda bege, ouvindo e dando risada pro Pretinho Basco. Chegou uma mensagem? Manda um beijo. Chegou uma mensagem, mas ó, tem um cara escutando o Pretinho de regata branca e bermuda bege. Regata branca e bermuda bege. Muito mal vestido, né? Não, maravilhoso, bem vestido. Não combina, bem não vestido. Combina. Regata branca é o sucesso entre os rappers. Todos os rappers. Que rappers? Rappers americanos se vestem muito bem. Vocês não sabem? E outra informação, sabe por que o Cristiano Ronaldo tem um Q7 da Audi? Porque ele precisa de um carro pra ir trabalhar no Real Madrid, porque é patrocinado pela Audi. Acho que o Real Madrid deu um Audi pra cada um dos caras. E arrasando do contato do patrocínio da Audi. Todos os jogadores ganham um Audi no início da temporada. Sim. Né? E aqui aí não pode ser... Não, todos não. Quase todos. Os estrelão. Não, não dá também. Quem diz aqui, um cara é informar o futebol, que é o Luciano Oxman, que é vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Talvez. E aí diz que como o Audi patrocina, então eles não podem deixar entrar nenhum outro carro diferente do que a Audi lá. Não são todos jogadores. Voltando aqui para as ofertas dos classificados do Pretinho, tô precisando vender a minha motoca para pagar prestações do carro que precisei adquirir pro trabalho. E hoje em dia, com os dois valores de IPVA, não tem como manter os dois. A moto é uma YBR 125K na cor vermelha. Concorrência do Pi. Ano 2006, está em ótimas condições. Mora em Caxias e quem tiver interessado, manda e-mail para vendoybr@terra.com.br. Gente, qual é a coisa mais importante do mundo hoje em dia? Estacionamento. Saber se auto se defender se já se mexe. Você precisa ser alto, saber se defender, se abre si mesmo no, na sociedade violenta de hoje em dia. É verdade, isso aí. Chega de ser refém da bandidagem, gente. Boa, Almir, é isso aí, Almir. Por isso, a Inova Marketing oferece curso de autodefesa desarmada na Godoy's Academy. Pra quem não sabe o que aconteceu, é do árbitro? O árbitro Oscar Roberto Godoy, ele reagiu, ó. Não precisa explicar, cara. Por isso que ele tem essa... A plena técnica de combate corporal e a desarmar bandidos com um simples movimento, o Godoy te ensina. Agora você pode reagir a assaltos à mão armada e proteger o seu bem mais precioso, que é o seu dinheiro. É o bem mais precioso. Tem mais alguém que fez esse curso aí? Às vezes, o Gerson Brenner. Já Quem mais fez? Scout. Resgatou o Gerson. Tem mais alguém que fez? Não conheço mais ninguém. Agora, o e-mail, né? Vamos pro e-mail. Qual é o e-mail? Oferta tira férias e acaba com as nossas folgas. Filho da mãe. Desgraçado, volta logo. A audiência tá caindo. Ponto. www.casagrande. Abraço do Guará, de Porto Alegre. Guará, por falar em audiência, a gente lançou hoje um desafio. Cada ouvinte do Pretinho deve conquistar mais um ouvinte. Nós temos 1 milhão de ouvintes alferidos. Gostaram dessa palavra? Procurei. Alferidos. pelos principais institutos de pesquisas do sul do Brasil. Bebeu antes? Não vou negar. Então você, amigo ouvinte, deve conquistar um outro ouvinte para o Pretinho Básico. Boa. Assim chegaremos a 2 milhões de ouvintes. E manda foto legal, que a gente vai colocar no blog do Porã. Manda foto de vocês dois. Os dois ouvindo. Ouvindo pelados. Nus ouvindo Pretinho. Não, não temos preconceito, né, Leila? Nenhum preconceito. Nenhum preconceito. 25 para 7, já voltamos. Está tudo bem, Everton? Tá tudo bem, Everton? Ai, tá doido. No ar, meu. Não, não, já entrou o break, cara, tá tranquilo. Cara, só, cara, tem que se concentrar mais pra ler os e-mails aqui, cara. Não, eu tô babando. Fico de galinhadezinha ali, cara. Eu tô babando direto. Os caras mandam um monte de material pra nós pra ler aqui no ar aqui. Ah, tá doido. Você vai beber lá depois? Ô, estagiário. Ô, meu, essa caipira aí tá rolando ainda. Dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho. Caiu. Não, cara, não tá no ar, já falei. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta. Tamo de volta com o Pretinho Básico pra sandálias Boa Onda. A revolução do conforto. Big é preço baixo todo dia. E Damilair, a moda está nas ruas. Doutor Alceu, é batamente, doutor Maurício. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Doutor Potter, o Inter mandou três embora hoje, doutor Potter. É verdade, cara. O Ilão, Edu e o Dani Moraes. É verdade, Dani Moraes está acertando com o Avaí. Exatamente. Vai morar em Florianópolis, nosso querido ouvinte aqui. O Tinga tá fora contra o Jaguares. Então deve entrar o Gleidson no lugar do Alessandro. Mas que barbaridade. Gol do Jaguares não vamos tomar. O grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 foi suspenso. Por causa dos protestos, né? Dos protestos lá no mundo árabe. Não Bahrein. Vai atrasar, vai ser só na Austrália agora. É, vai começar na Austrália todo o processo da Fórmula 1. Mas que barbaridade. Que mais tem? Nada novo, hein? Vai ter bola hoje às 8, né, doutor Potter? Vai ter bola nas costas hoje com a presença de Adroaldo Guerra Filho. Pro Rio Grande do Sul, o né? Guerrinho, bola daqui, né? O bola de Santa Catarina tem a sua programação normal. Certo? Os gremistas de hoje serão Cara, não tem o Beto, né? Porque o Duda tá de férias. E o Porã também. O Porã tá de férias, o Pia hoje tem outros compromissos. Tá doendo. Não, mas tem o Guerrinho. O Pia tá doendo. É representante tricolor também. Ah, é. E o Flamengo é o campeão de 87, né, doutor Cabelo? Bom, se o Flamengo é o campeão de 87, o Flamengo e o Inter, que foi o vice-campeão daquele ano, estão devendo pra eles dois uma vaga na Libertadores. É isso aí. De 88, ó. É, de 88. Ó, a Tebeto é reconhecido. Estão devendo uma vaga, por isso que ainda tem pouca participação. É Hexa, Flamengo. É Hexa! É impressionante como nesse país conseguem coisas na base da pressão. É impressionante. Mas essa pressãozinha demorou, hein? Essa não, mas aquela do Palmeiras acabou se tornando o maior campeão. Os caras eram os torneios que te lembra? O Bahia, não, eles juntaram, o Santos. Mas aqueles eram os campeonatos. Antes, né? De 1970. Que era o Robertão, né? Os primeiros eram o Robertão. Roberto Gomes para o Atlético. Foi o Atlético Mineiro. Atitude política. Deram 71. É que o Robertão. O Robertão era o campeonato brasileiro. Ele era. E a Taça Brasil era a Copa do Brasil. Então são legítimos. E no ano de 87, os principais clubes brasileiros disputaram a Copa União. O Flamengo venceu o campeonato mais forte. Então o Flamengo tem que ser campeão mesmo. Mas, na época, a Confederação Brasileira de Futebol, de Desporto, eu acho que era. Né? A CBD. CBF já. É. Disse no regulamento, estava escrito: o vencedor do módulo amarelo tem que jogar contra o vencedor do módulo. Não, os quatro. Um quadrangular. Pois é, e daí Guarani, Sport, Inter e Flamengo. E daí sai os dois. Jogaram. Os dois representantes da Libertadores. Jogaram. Aí o Inter e o Flamengo falaram que não iam jogar. Recusaram, né? Se recusaram. E eles decretaram o Esporte campeão brasileiro. Mas tudo bem, mas tá certo, cara. Tá certo. A CBF agora tá errada, porque ela não reconhece. Claro, ela organizou o campeonato que o Esporte foi campeão. Óbvio. O torneio organizado pela CBF, o Esporte foi campeão. Mas é que agora o torneio que o Flamengo foi campeão foi organizado por uma dissidência do Então no ano de 2000, então no ano de 2000 não teve campeão brasileiro. O papo tá bom. Porque era o Copa João Avelange. E aí? A minha pergunta é essa. Não, mas a minha pergunta agora é. Pressão em cima da CBF. Claro, e eu te pergunto: e agora o Esporte é campeão brasileiro esse ano ou não? Sim, divisão de título. Isso tem um monte na história. Tem no campeonato italiano, no espanhol. Os dois são campeões. Os dois são campeões brasileiros. Os dois são. É papamento, doutor Maurício. Tá bom então, doutor Alceu. Muito obrigado aí pelas suas informações. Se o Grêmio tivesse ganho, o que vocês achariam? Acabou, pô. Ganha o quê, meu? O campeonato de 87. O qual deles? Copa União. Nos dedos dois. Não, eu bem não, quietinhos não, dois. Não, ah, olha a coisa linda, os dois quietinhos ali. Eu fiquei quieto pra não levar adiante, senão nós vamos ficar. Ah, aqui. Claro. Vamos ter um serviço de utilidade pública aqui, ó. Bom dia, amigos do Pretinho. O Ivan Bump manda aqui, ó. Gostaria de alertar as autoridades de trânsito de Blumenau do problema que existe no tráfego de caminhões e ônibus no Morro da Ering. Esse morro possui curvas muito acentuadas e estreitas e muito inclinadas. Quando ônibus e caminhões trafegam por esse morro, longas filas de carro se formam por conta da dificuldade de manobra dos veículos de grande porte, sem contar o risco desses veículos ficarem sem freio e causarem uma tragédia envolvendo muita gente. Temos mania de esperar acontecer alguma tragédia para tomarmos alguma providência. Peço que a CETERB proíba o trânsito de veículos pesados nesse local, desviando-os pela Avenida 7 de Setembro e pela Rua Poenig, que são avenidas largas e planas, evitando assim qualquer tipo de congestionamento ou possível tragédia. Mandou bem aqui o Ivan, tá se precavendo, né? Mandando antes que aconteça a tragédia. Agradeço o espaço e gostaria de mandar um pó ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pra esposa Shirley. Opa! E um abre teu olho, magnata! Pros filhos Mauro e Maurício, que também amo. Abraço a todos, Ivan Bump, de Blumenau. Eu falei Bump. Geiso acaba de mandar uma. Geiso acaba de ligar aqui a cobrar, eu liguei pra ele depois. O Geiso. O Geiso tá de férias, o Geiso. Isso. Pede pra avisar, diz que os trotes voltarão na semana que vem. Isso. É, o Geiso vai voltar a trabalhar semana que vem. Primeira férias. É o cabelo no espaguete, né? É, o cabelo no espaguete. Fala o nome do programa, Pota. Desculpa, obrigado. Não fica bravo comigo, cara. Obrigado, cara, obrigado. Porque... Vai daí, Everton. Quietinho, doentinho. Tricolor. Aí, ó. É. Deu? Não, aqui. Mais grave, mais aí. Alto. Aí. Médio, médio. Ah, aí. Mais retorno, mais retorno. Manda uma alusão pro a turma do Senhor dos Pastéis, no Pretinho das 18, em Canoas. Somos todos ouvintes do Pretinho Básico. Senhor e tal. Dos Pastéis. E abraço pros empacotadores do Bourbon Canoas. Opa. Também pediram pra eu mandar. Muito bom. Coisas que todo mundo já fez. Enfiar uma colher embaixo da torneira e se molhar todo. Bah. É. Só, claro, na hora de lavar a louça, né? Lavar louça. Vai, tudo que é da lado. Evitar fazer contato visual com o professor para não ser escolhido muito. Na hora de responder bah. Uma pergunta. Certo que sim. Brincar de andar na calçada sem pisar na linha, claro. Sim. Ficar sem saber o que fazer quando começam a cantar. Parabéns. Com vergonha dos outros. Baixa a cabeça, né? Como é, aí tu canta junto, né? Tu bate palma e canta junto. Escolher o canudinho pela cor pra beber refrigerante. Claro, o canudo amarelo pra tomar Fanta. É. Canudo branco pra tomar Sprite. Não, nunca fiz isso. Isso é enfiado. Nunca fiz, nunca fiz. Sempre azul. Eu não pego o canudinho vermelho. É, eu faço combinações de cores, né? Dependendo da época. Ah, aí assim. Tudo bem, né? Eu pego primeiro, porque eu vejo na frente, cara. Sabe que canudinho? Cara, sabe que dificilmente eu pego canudo, pra falar cara, a verdade. Cara, sabia que canudinho é mais sujo que a lata? É. Depende. Pegue um canudo e olhem o canudo, no meio do canudo, em direção à luz. Todo mas ele vier. Tem um monte de coisa. Mas tem um monte de canudo que vem dentro do plástico, dentro do papel, mesmo assim, embalagem. Mas, mesmo assim. Ele, não. Antes de entrar naquele plástico, eles saíram de algum lugar. É, né? É verdade. Lá no não, mas só canudo, dá mais piada. Pega agora você aí, canudo, olha, e dá uma olhadinha ali dentro. É verdade. É inacreditável, cara, o que tem ali dentro. É, porque tá ali no meio pra tirar aquela sujeira. É difícil, não? Não tem, só com água, né? E ninguém vai passar água. Canudinho pro canudinho. Canudinho. É verdade. Esse é o emprego do cara. É o novo. É o doutor bactéria do Pretinho, o Potter. É o Potter. É que eu tenho muitas bactérias. Posso contar uma piada ou não posso? Piada do Potter! Apoio! Sabonete Zumbu! Como pode Zumbu ser tão cheiroso? Quem manda é o André Carvalho, pede mandar um adoro. Adoro! Pro irmãozinho Arthur, que não tá adicionando vocês no município de Santana do Boa Vista, vulgo Santaninha. Escuto vocês desde que o Dirceu ainda lançava álbuns de sucesso com Enchendo o Saco. Enchendo Sax. Tá, e agora o outra do... Enchendo Sax. Do conceitual e moderno Depilando Sax, vai. Ó, pode ver que é mais moderno, né? Mas... Depilando Sax. É meio jazz. É mais jazz. E aí um ladrão chega e fala pro outro. Ô, meu, tem uma arma aí? Tenho. 38? Não, só tem uma. Vai daí, Marcola. Sabe esses dias que o Neto Fagundes falou que era engraçado ver os baianos vendendo cobertor na praia? No verão, né? Nesse final de semana fui buscar minha esposa e ela estava de biquíni, vindo na minha direção com um cobertor debaixo do braço. Caí na risada e lembrei do Neto Fagundes. Na verdade, ele coloca aqui que lembrou do Mr. P, como se o Mr. P tivesse falado. Mas o P falou alguma coisa e o Neto contou a história do cobertor. Eu contei do que eu fui perguntar o preço do vestido e o cara era... Era sua. Mano, abre teu olho e segue uma piada. A mulher resolveu se separar do gauchão. O juiz perguntou qual seria a razão com incompatibilidade de gênios. Como é? É compatibilidade. O doutor não entendeu, é incompatibilidade. Não, compatibilidade. Eu gosto de passear, meu marido também gosta. Gosto de cinema, meu marido também gosta. Gosto de pizza, meu marido também gosta. Eu gosto do Grêmio, meu marido também gosta. Eu gosto de homem, meu marido também gosta. Obrigado a participação do ouvinte aqui. Qual é o ouvinte? É uma anedota, não, né, que remete, não assina, né? Mas tem o seu e-mail com o nome Plásticos Smith. Ah, deve trabalhar nos Plásticos Silva, né? E Smith é Silva em inglês. Smith é Silva, claro. Por isso que é tão popular, né? É? The Smiths. Smith é Silva. Ou Silvas, não acredito. Tu é Luciano, tu estragou tudo na banda agora. Tu é Luciano Smith. Então podia ser gay. Escrever mas grandes letras e botar o nome de O Silva. E não é Smith, né? O Silvas. É mais que é Smith. Smith. É no plural o nome da banda, não é? É O Silvas. É O Silvas. É O Silvas. O Silvas. Vai daí, Girinã. Tá. Tweets certo. Retirados do Murphy Explica. Discutir qual o melhor entre Facebook e Orkut é o mesmo que discutir o melhor entre o BBB e a Fazenda. Os dois são ruins. Tu sabe que uma vez eu discuti isso no Twitter? O qual que é melhor? E a Fazenda, e teve, o pessoal foi muito assim, sabe, muito levou a sério a discussão. É, exatamente, achou que era uma coisa seríssima, ainda mais quando eu linkei futebol ao mesmo tempo. Mas aí também, louca, e aí botei também igreja, também no meio. Partido do o SBT vai fazer um reality show pra casais em crise, né? E eles estão procurando casais em crise. Mas tem, né? Só não bater numa porta aí. Só bater na porta da rádio. Que baita ideia, cara. É o Super Nani. É o Super Nani pros casais. Super Nani é aquela mulher que ajuda crianças mal criadas, né? Cara, e aí é o Super Nani dos casais. Tu imagina 10 casais em crise, enfurnados. Cara, sabe o que vai dar, né? Sabe o que vai dar. Coisa espetacular. Eles estão em crise. Vai dar troca. É 880. Ou vai dar troca, ou eles vão se ajeitar. Doente, né, galera? Mas qual que tu acha que foi ideia, cara? Não. É óbvio que sim. Mas não, pode não ser permitido pela regra do programa. Pode ser o contrário, claro. Programa do Silvio Santos não vai ser. Por incrível que pareça, pode ser o contrário, porque um vai servir de terapeuta pro outro. Entendeu? Todos internamente vão ser. Eu só quero ver o SBT botar 10 casais com as mulheres feias. Aí eu quero ver. Se for feia, eu quero ver. Agora, se for 10 gostosas. É que não existe crise em casamento com mulher gostosa, né, cara? O cara que entra em crise no casamento, com a mulher gostosa. Pra te salvar. Os brasileiros não são mais patriotas nas eleições e nem na Copa do Mundo. São mais patriotas na hora de defender o Santos Dumont. Que dizem que não foi ele que inventou o avião, né? Os franceses, né? Wright. Eles que estavam certos, os irmãos Wright. Eu acho que são. Não, ingleses? Não, é que o Santos Dumont ele sobrevoou em Paris pela primeira vez com 14 dias. É aí que França entra na história. Entendi. Certo. Quanto maior o atraso, mais difícil de achar as chaves do carro na hora de sair. Certíssimo. Certo? Certo. Sorria. Tá tudo bem, Pi? Dói. Agora vai. Sorria e faça o dia de alguém mais feliz. Quem fala isso não sabe o que é acordar de mau humor e ver um idiota com um sorriso na cara. Isso é psicopatia, o cara acordar e a guria que tá com o cara tá olhando pra ti. A guria que tá com o cara, tu sugere que é uma namorada. Ah, tá. Namorado. Qualquer argumento que comece com eu vi no programa da Márcia não pode ser considerado. Eu acho que a Márcia vai ser a âncora desse programa do SBT. Eu tava com vontade de assistir. Vamos perguntar aqui, vamos atravessar a rua. Isso, a gente pergunta pro pessoal do SBT. Grita aqui da janela, talvez. Felipe, me manda uma mensagem que preste agora, então. Aquela gatinha nunca vem falar com você? Experimente estar com a camiseta suja de pasta de dente. Aí ela chega, é verdade. Fica a dica, então. Retirados, né? Do Murphy explica. Vai ser essa arma do Miquel, então, né? Porque as garotas sempre vão falar com ele. O que são as micaretas? As micaretas são festas para pessoas de alto nível intelectual, cultural e social, onde são usados abadás. Abadá! Camisas, cor de abóbora, verde, azul e tudo mais. Isso, o público-alvo não é estereotipado. O abadá, por ser algo de grande valor, R$35, R$50, não pode mais ser retirado do corpo. Usam para ir à academia, ao shopping, às escolas, enfim, é usado de todas as formas, em todos os lugares, para as pessoas que temem o estilo individual, preferem não mostrar o que pensam e são, e querem apenas sociabilizar e ser ridículos, como os milhares que agem da mesma forma. Cara, ridículo! Chato esse aí, meu. É, né? As letras abordadas nas micaretas. Vou não, quero não. Vou não, quero não. Faria tudo para dar para você novamente. Que eu sou toda sua. Rebolei, show e bombom. É, pessoas que vão às micaretas. Você, sim, sua mãe, sua prima, playboys, pates, cariocas. Todo mundo. Cheiradores de gatinhos. Thomas turbando. Paula tejando. Rebeldes. É, Dadolabella, Carla Pérez, sua irmã, Piriguetes, PPP. Brasileirinhas, Kid Bengala, entre outros. Em uma micareta, o que, que você encontra? Que gente encontra? Feia, vômito, gente gorda, vômito, gente feia, suor, gente feia, AIDS, vômito e o porã. Que isso? Não precisa de muita coisa pra descrever uma micareta. Espero que tenham gostado. John muito. Dias. Um cara John Dias é um cara de bem com a vida. De né? Dá pra notar que é um cara que tá tranquilo, né? E que nunca foi uma micareta. Nunca foi uma micareta, que é demais uma micareta. Tem mulher bonita em micareta. Faltou e mulher bonita e bêbada, né? Tem um convite, né, pra gente eles aqui, ó. Eles fazem abadá PP, eles não fazem abadá grande. É bom o abadá. Abadá, descobri que é camiseta, né? É, esse cara é o uniforme, né? Tu tem que ter, comprar. O abadá é o ingresso, né? Me dá um abadá. Tu compra o abadá e é a forma de ingresso. Eu nunca fiz carnaval na Bahia, cara, mas dizem que é legal. Mas é que tem micareta em tudo quanto é lugar. Tem micareta em Canoas. Ah, deve ser demais a micareta de Canoas. Pois não. A tradição, grande micareta de Canoas. Não, tem micareta em São José, em Florianópolis, em Blumenau. Tem abadá. Tem que ter abadá, senão não é micareta. Tem um convite aqui, ó. Convido todos os machões do Pretinho pra participar de um treino da AGP. Associação Gaúcha de Paintball. De Paintball? Associação Gaúcha de Paintball nos convida para um treino. Vamos lá, Gaúchão. Pra ver se vão aguentar o tranco. Hoje não vai dar. É que a gente falou que no início do programa que jogar um paintball não é uma coisa. Não, a gente exata. É piada de pé. Ô, Cid Morangueira! Boa noite. Como é que tá a coisa aí, Cid? Que grave, hein? Tudo bem. Que tu passou por uma cirurgia hoje de tarde? Hoje à tarde. Que o Pito falou? Não, falei pro Cid. Você está falando comigo. Sim, com você, Cid. Você quer saber o quê? Pergunta que eu vou responder. Tipo, quem é você mesmo? Sou o Luciano. Luciano. Sabe o Potter do livro, do filme da Varinha Mágica? Nada mesmo. Não conheço essas coisas. Como não conhece? Conhece o Potter aqui da Varinha Mágica? É. Não. Sou o Potter da Varinha Mágica. Com essa sua cara, só se a varinha for mágica mesmo. Toma. Vai acabar. Ah, não, então vamos. Deixa as perguntas para o outro dia. Paulão, torcedor do Avaí de Floripa, manda este Salmos belíssimo que diz assim: amizade é a melhor coisa do mundo. Num amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo é pra se guardar no lado esquerdo do peito. Olha que bonito. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeitos, mas é meu amigo. Um amigo é pra acudir o outro. Eu tô aqui pra acudir você. Um amigo com defeitos é pouco. Se um amigo é de verdade, defeitos nele não vê. Eu acho o seguinte: eu acho que tirando todos os defeitos, ele é uma pessoa excelente. Excelente! Ele é gordo, mas é meu amigo. Bom. É fofoqueiro, mas é meu até amigo. Até aqui, Sandálias, é boa onda! A é revolução do conforto! Ele pode ser o Big é preço baixo todo dia e da mulher a moda está nas ruas. Não, valeu pela companhia aqui no Pretinho. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Vem aí a Voz do Brasil na internet. Segue o Discorama! Boa noite!